Autorização, Guarulhos. Ano 3487, só um instantinho para cópia. Prepara a Dael, Leda Eudes, aguardando. Ok, Dael, Leda Eudes, obrigado. Só 99 no 1, ali decola 10, vento 130, graus 099. Autorizado Guarulhos, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída. Dael, Leda, após posição Eudes, Eco Uniforme, Delta Eco Sierra, quando intercepta Upper Zulu 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35, e aciona 5514 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 380, vamos efetuar a saída. Curva na direita, Dael, Leda, depois eu, seguindo via uniforme do 44 e segundo a rota do plano de voo. Controle de saída 1935 e o código é 5514. Cotejamento correto no portão 3, chama pronto para o pushback acionamento, TAM 3487. Chamarei, muito grato. Visual, aguarda transferência de comunicação. Aguardando transferência, câmbio de abraço, querido. Meu pé via chegada à malha, juiz 10, Onomia, informe o localizador 6250. Primativo, gol no 888, qual é o seu indicado? 888-220. Reduzir até 300, nós tráfego 6 milhas à frente. 200 já faz o 888. Autoriza chamar o controle agora, quer fazer? Afirmativo. Pode chamar o Sangue Bravo controle. O nome, meu cordial, contato radar na decolagem, saída Mombo. Vigilância. Saída Mombo, vigilância, então. Controle, bom dia, o Papa Romeu, Sangue Bravo. Papa? Papa Romeu, Sangue Bravo, senhor. Tango Ilha Bravo, né? Escuta, prosseguir. Bom dia. Intenções de voo, sobrevoo no estádio do Pituaçu. Se o senhor me autorizar, uma ascensão até 1.000, 1.500 metros. Ah, negativo. O setor, corredor Axé, 1.000 pés, ingresso na linha do litoral, informe através do Pituaçu, estádio. Estádio do Pituaçu, já autoriza da presente, já direto? Negativo, tem tráfego aproximando para Salvador, só vai inicialmente para a linha do litoral aguardar a possibilidade. Vai aguardar o Tango de Bravo. Mantenha a saída, chame o centro Recife e faça a solicitação diretamente ao centro. A frequência é 1260, bom voo. 1260, Olha, o Sandro Gabriel já está no Travessa de Tuaçu. Sim, a gente tem condições de Travessa de Tuaçu, não dá. Tem linha do litoral e aguarde, Sandro Gabriel. Vou manter o Sandro Gabriel, senhor. Vou manter a linha do litoral à sua direita, Sandro Gabriel. A minha esquerda, né, senhor? A direita, sua direita. Tá, eu vou botar ele no litoral, sim, senhor. Já tô visual com o tráfego na final da Miguel. Tem mais um tráfego, eu vou aguardar o pulso da segunda aeronave 6 milhas atrás. Ok, vai aguardar, tá aguardando o Sandro Gabriel. Tô mostrando que altitude, 500 pés. Vou copiar, senhor. Tem condição de manter 500 pés? Aqui nesse setor? Afirmativo. Tem. Desce pra 500. Sete. Visual capricho. Afirmativo, 922. Completa, chame a torre 186. 286, 922. Noite 88, tráfego da companhia 6 milhas à frente, informe estabilizado. Mandará estabilizado, bom, vai ser tudo. E o Tango de Abravo pode prosseguir a 500 pés. Até o estado de Tuaçu? Afirmativo. Então vai bater os 500, já prosseguindo o Tango de Abravo. Afirma, senhorita, eu estou aguardando só esse monte de pessoal da espera para alguém vir aqui, um da Felicita, vir aqui puxadinha. Só um instantinho, vou contactar na mesa, ok? Obrigado, filho. Afirmativo, autorizado e reporta táxi. Obrigado. Voando 982, passar no Sintra, passar checado. No 982, autorizado pouso no 0, vento 150 graus, 089. Autorizado pouso no 0, voo no 982. Estabilizado, TGS da 10, visual, 83. Tem 118,6, bom pouso. 18,6, obrigado. O 08 autorizado, reporta táxi, estacionamento 311. Oi, Salvador, bom dia, com 888, 2002 terra, tô embaixo travado. No 888, continua a aproximação e filmarei pista livre. Ah, você escuta com 888. Siga, Papa Uniforme Romeu Hotel. Golo 982, solo 50, libera direita no 219. Direito 219, 982. Golo 888, vento 130 graus 089, pouso autorizado no 0. Eu posso deixar na 0 com 83. Aí só pode manter no máximo 500 pés. Se eu subir mais um pouquinho, isso interfere na minha final. Bom dia, eu vi na final já o Boeing. Não teria um espaço pelo menos um minuto só para subir e pegar a mira? Negativo, tem um tráfego, outro Boeing atrás do seu aí. Ok. Eu vou ficar na guarda, a hora que se eu puder dar pelo menos um intervalo de 1, 2 minutos, eu subo rapidinho. Então mantenha e aguarde a autorização. Ok, estou mantendo, aguardando. Total 99 no Uno, chame o centro. Uno 25, decimal 45. 25, 45, total. Bom dia. Dia bom. Verificador da 10, janela 6250. Reduza para aproximação, 6250, complete LS, torre no 86. 1-1-8-6, recebendo o Oceania 2-0. 4-1-4, acorde-alvo, inapura de Mari, para a chegada a Mari, desce via 2000 pés. Ajuste no 0 no 6, informe no localizador. Graça Juliette, posição 05, gol no 982. Prosseguindo para 05982. Livra. Aguarde a confirmação. Só livra ou só nem a 62? Taxi 13487, estamos com POV de 29, autonomia de 3 horas e 40, alternando galeão. Só confirmando 1-2-9 no POV? Não, 2-9 mesmo. Ciente 2-9 copiado, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-1-8 decimal meia dúzia, ajuste no 0 no meia, bom voo. Ok, vai seguir Indy Alpha, ponto de espera 2-6, muito grato, bom trabalho. Para o táxi do Sanar 63, da OB1, 2, 3 horas e 50, alterna a galera. Não, Salvador, gol no 888, livrou, bom dia. O Oceaner 63 no 1, no táxi via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meia, bom voo. Pátio Indy Alpha, 2-0, espera o Oceaner 63. O gol no 888, táxi via Alfa e reporta antes da táxi 2 Juliette para ingresso. Alfa, manchete da Juliette, gol no 888. Liga Bravo autorizado a ascensão. Oceaner 6250, sola 55, direitão 219. Direitão 219, Oceaner 6250. Oi, Salvador, bom dia. Tá 3487.0, pronto. Tá 3487, bom dia. Lima tem pistão 10. Lima tem 3487. Alô, Salvador, Oceaner 6250, ligou na frente de você. Oceaner 6250, táxi via Alfa Juliette, posição 02, pátio principal. Vai Alfa Juliette 02, pátio principal, Oceaner 6250. Decolagem autorizada, pistão 10, vento 100 graus, 089. Afirmativo, livre decolagem, pistão 3, 4. Tinha 3 no 1, ali mantém no 0. Decolou 57, controle 199, decimal 35. 1935, bom trabalho, obrigado, até 3487. Obrigado. Controle Salvador, muito boa, tá? Bom dia, tá? 3487, decolou, na sua escuta. 3487, contato radar, vigilância da EL, perfil. Afirmativo, possibilidade de voar da EL ou Leda? Qual o teu perfil de saída? 3487. Ok. Desde no 1, decolou 59, controle 199, decimal 35. 1935, controle de Salvador, Oceania 319. 6319, contato radar na decolagem e vigilância saída da água. Oceania 319, você teve a prova de elétrico? Negativo, vamos manter o perfil. Número ponto Del, vou na cura de Bonf, 2281. Bruxo 81, controle. Vai alternar, vou seguir o parelhão, Bruxo 81. Autorizado, vou na apoio de coral. Índia Bravo, controle. Bravo, controle. Desce e mantém aqui. 500 pés. Mantendo 500, na Índia Bravo. C487, esse é o controle que você fala. C487, tá na escuta? Prossiga até 487. No centro do Recife, a frequência no 251, no caso negativo, no 3325. 1251 no 3325, tá? 3487. Situação de identificação. Contato radar, 6 milhas sudoeste da posição onde? Na proa de coral. O Bruxo e Tuano. Sob vigilância. 5-4 no quarto visual com o campo. Afirmativo, 5-4-4. Chama a Torre Salvador, frequência 1-8.6. Atento que eu tenho tráfego a 500 pés nas imediações do marcador externo. Afirmativo, prossegue com a Torre Salvador, 2-6. Torre, bom dia. É o Trip 5-4-4. 5414. 5414, reporta no externo, baixando travada. Porta no externo com cheque de trem 5414. Quilos está alto, prossiga. E sim, que está passando através do farol, comandante. Chanel 3111, cruzou 140, chame o centro, frequência 126 decimal 0, perfil da água. Solo copiou o 983. 983, muito bom dia, Guarulhos, nós temos aprovado nível 360, seu copia? Afirmativo. Autorizado, 360 via Upper Zulu 21, decola a pista 10, a curva é à direita, a saída arbor, transição elefa. Controle Salvador para em 199 decimal 35, aciona 5535 no transponder cotejo. 360 aprovado, conforme plano de voo, Upper Zulu 21, decola da 10, curva à direita, arbor, elefa, 1935 é o controle, aciona 5535, voo 193. 983, correto. Quando pronto, também puxa o acionamento no 05. Chamaremos.